3154, Alfa reportando, Juliette. Alfa reportando, Juliette, 3154. Fala, Melo 42 da Oceanair pro táxi, tá com 107 a bordo, 340, alternando Natal. Tá visual com tração as companhias. Afirmativo, 61142, prossegue o táxi via pátio principal Índia e Alfa até o ponto espera da 10, quando chama a torre no 186. Ok, Índia Alfa, pátio principal, chama a torre 262, obrigado. Chama 6326, motorizado pouso, na parte de 079. 7, 6326, livre pouso. Controle Romeu, Juliette Romeu, 2,5 milhas para a rotatória, ser autorizado direta para 197. Próxima da Juliette, 3154, pela Alfa. Alfa, prossegue então via Juliette para o 04, então 3154. Juliette para o 04, 3154. Para o táxi 6213,90 a borda. Campo. Positivo. 90, 3 e 30, Guarulhos. Ok, dá aguardar o R2 que vai parquear até o 04, após o senhor prossegue via fase principal Índia e Alfa, e no ponto espera a semana a torre 18 decimal 6. Sente, após o R2 Índia e Alfa 286. Tô chorando. Solo 5-3, libera a direita, solo 1-2-1-9. Libera a direita, solo 219, Oceanair 6326. Solo Salvador, Oceanair 6326, Vibrona Eco. Autorizado decolar, 150 graus, 049. Felipe, iniciada 10, Oceanair 6142. Santos da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6326. Torre, Salvador, Oceanair 6213, ponto de espera pronto. Ciente, autorizado, a linha mantém. A linha mantém, 6213. Mil pés, ajuste 1015, reporte visual com a 7. Visual, na final da 7. 7, pensa para o mil pés, só me chame torre, 786, bom pouso. 786, obrigado. Torre Salvador, o Papatango Romeu, Juliette Romeu, na sua final, trem baixar travado. Na final normal. A gente vai chamar quando na final normal. Meia 3 2 6, prossegue Juliette para o 01. Para o 01, 6326. O 55 chama o controle, chama R6142. Controle, qual a frequência? 120 decimal 8. 208, obrigado. Boa tarde, Xanel 614, na sua escuta. Xanel Israel 142, contato radar, flá para 350, saída Puca. 350, Puca, Jamo, quando possível cruzar Aracaju? Aqui. Prossiga. Autorizado direto Romeo Fox 018. Melhor ainda, Romeo Fox 18 patrulha. Obrigado, querida. Bom trabalho. Mantenha escuta ainda. Da 197 em Salvador, o Vitor Romeu, Juliette Romeu, trem baixado e travado. Autorizado pouso no 40 grau 089. Puxando R 6213, autorizado decolar 140 grau 089. Livro de decolagem 6213. Gente, obrigado. Xanã 321, somente para preparar nossa navegação aqui. Salvador para Brasília, qual seria uma subida prevista aí? Via Pêndulo 17 será a Boa Elefa. Era Boa Elefa aqui. Salvador, boa tarde. Serra Quilo Índia, uma boa tarde, paz, que encontra -se? Está no 40, está no 400 para Sorocaba. 6213, decolou 58, chame o controle. Controle, 60, 6213. O meia pode seguir a rota do plano. Controle, Salvador, Perão no 208. Chana 5433, decola da 17, com curva direita, saída da El Leda Bridge. Autorizado 400, seguro ao meia. Controle 1208, 54, responde a decola da 17. Negativa, saída é a Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Informe o seu de autonomia alternativa. Com 3 a bordo. 3:30 de autonomia. Alterna a campanha. Bravo. Copiado, acionamento táxi e decolagem, chame as torres na frequência 1186, ajustado no 015, bom voo. 1186 agora, certo? papapapá. Confirme? É o papapapá que anuncia aerostar para acionamento. Autorizar acionamento e táxi até o ponto de espera. Chame para o ingresso na 17. Xanel 6142, chame Recife 2085, alternado 12545. 2085, 6142. Xané 6213, chame Recife, 251-3325. 251-3325, 6213. Ciente, sem aquilo índia. Autorizado decolar, 120 graus, 089. pista, afirmativo. Não é tráfego conhecido a reportar. Está autorizado. Ingresso, partido ponto médio e decolagem. 130 graus, 09 nós. Papapá, Sierra Kilo Índia. Positivo, estou ciente. Vai, entrou agora à esquerda, vai até a cabeceira, depois da volta. Controle Salvador, boa tarde, Oxané 6314, passando 172, restrito ao 150, ciente da Quebec. Oxané 6314, série de identificação, autorizado chegada a Mari, desce até o 050, da presente autorizada para o DITAP. Da presente DITAP, Oxané 6314 para 050. Zero graus, 09 nós, autorizado a decolar, pista 97. Passei aquilo Índia, decolou 09, chame o controle, boa tarde. Chamando o controle agora, se aquilo Índia, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Sierra, aquilo Índia. Boa tarde, papapá, Sierra, aquilo Índia, contato radar, 40400, após 2000, direto Leda, autorizada. Após 2000, Leda, subindo para o 400, Sierra, aquilo Índia. Salvador, muito boa tarde, Azul 4462, transfere, cruzando 165 para 150, restrito na Mari. Azul 4462, essa é a identificação, autorizado de chegada a Mari, desce até o 06200, da presente Rui Mari. Autorização para Ilhéus, posição 2, cliente da Romeu. Largo 649, Ilhéus, confirma nível 240. Firmativo. 240, Ilhéus, está autorizado. Decola da 1-0 com curva direita, nada El, após Leda, voa direto Ilhéus, aciona 5454, controle 120, decimal 8. Chegou Paulo 807, a senha de identificação, chegada Bonf, 270070. Identifica Bonf 070 no 807. Portão 2. 2, quanto pushback? Chama na frota, 649. Azul 4462, V Itap. Apresente Itap 4462. É 314, desce inicial para 3.000 pés, ajuste 1.500, está livre da restrição de altitude a ETAP. A 3.000 pés, 1.500, livre da restrição a ETAP, 6.314. O azul 4462 na proa de ETAP, desce até 050. Desce para o 050, proa de ETAP, 4462. O 1807, desce para 0620. 060, 807. Para táxi, POB 115, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão 3. Copiado, prossegue táxi via pátio de Alfa até o ponto de espera, condução a torre na frequência 1186, ajustado no 015, bom voo. Prossegue via pátio de Alfa, condução a torre em 286, 4065, bom trabalho. Salvador, Oceanero 632, zona. Ler 6321, prossiga. A senhora já tem autorização aí pra gente, pra Brasília? 6321, ainda não. Qual seria esse mar de calças fora? 40. 40, ok. Ele chegar com a S, eu já retorno 6321. Tá, me escuta, tá? O 4462, desce até 3.000 pés, ajuste 1.015. 3.015, 4462. 321, em dentro de 5 minutos o plano irá aparecer. Aguarde para copiar Brasília, ok? Aguarda. One, confident, clear, both arrival, descent flight level 060. Yeah, both arrival, descent flight level 060, Portugal 02. Salvador, azul 4065, pronto no ponto de espera da Mundial. Azul 4065, autorizado a decolar, 150 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, azul 4065. Aquilo Índia, chama Recife 251, 3325, bom voo. 1251, 133, correto? 133-25. São Fernando, 133-25, certo, integrado. Mike, essa ideia está na proa do farol de Itapuã. Reporte a 10 milhas, apenas confirmando para o B. Decolou os 18, chama o controle. 308, boa tarde, 4065. 314. Complete final, torre, 118.6, bom pouso. 160. Azul 4462, 2000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizada. 2000 pés, 1015, autorizado LS, 4462. 1907, reduza para 220 nós. 220, 907. Controle, o gol 1396, boa tarde. Boa tarde, Gola 396, sala identificação, chegada a Mari, desce até o 050. Desce até o 050, Mari, Gola 396. Salvador, boa tarde, azul 4065. Boa tarde, azul 4065, contato radar, pula para o 360, saída da EL. 360, saída da EL, pode aprovar da EL, da presente? Após 2000, autorizado Leda, após Leda Bridge, pro azul 4065. Após 2000, direto Leda, após Leda Bridge, 4065. Autorizado pouso, 140 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pistão 0, Xaner 63, 04.